olhar solto no horizonte. Tenho a mente aberta ao universo. Viajo no tempo quando quero. Sinto coisas que apenas eu entendo. Aprendi. O dedo de Deus tenta tocar-me. Mas corro veloz, pois já me possui. do amanhecer, a minha face muda, sentindo a lua adormecer. Só vejo em cada ser a felicidade que escondo. De mostrar a face, sigo o vento e corro pelo ar. Sigo o vento e corro pelo ar. Busco o riso e a razão. Nada pode impedir o brilho que invade os meus olhos. Atrás o amor e o vento romper do infinito. Os céus se coçam, somando e se semeando. Tudo que o sol tocou, e tudo que o sol tocou. garden. Can see you now again, again, again. Spirit rises inside the the light after love remains. Quando a noite se aproxima, vejo as ruas sem ninguém, as luzes quase se apagando, e os meus olhos a esperar. De repente, uma sombra em meio ao corredor encena um sorriso e caminha até mim. O brilho das estrelas reflete seus olhos carmesim. Em silêncio, ela chega, querendo me tocar. Sua boca murmurando palavras soltas ao ar. Isto é real. Isto é real. Meu sonho, meu sonho, meu sonho. Isto é real. Isto é real. Meu sonho, meu sonho, meu sonho. A tua imagem. sou várias faces, todas pedindo perdão por desprezar. Desprezíveis e incessantes situações. Vá, minha segunda face. Provável dos sonhos, desprenda-se de memórias inquietas. Quem seria eu por fora? Quem seria eu? Quem seria eu? Quem seria eu? Quem seria eu por fora? Quem seria eu? Quem seria eu? Quem seria eu? Thank you.

cavar na praia. As areias ficam mais pesadas, com ódio, que odeio a tudo, a todos. Thank you. agora ele sabe que está realmente só. A voz do mar o avisa que seus dias acabam ali, e com lágrimas fazendo rios da sua última palavra. Carlinhos.